João, boa tarde. João, a situação ela é muito séria, João. Você não responde, você não dá nenhum tipo de resposta. Você poderia dizer, estou ocupado, não posso fazer agora. Mas você não dá nenhum tipo de resposta, você simplesmente ignora as mensagens. Eu só consigo falar com a Bruna no financeiro e ela diz que é você que resolve a questão das obras. Eu preciso que você me diga o que é que eu preciso fazer para eu ser atendido. Eu paguei 101 mil reais, João. Paguei adiantado por essas esquadrias. É um absurdo o que está acontecendo. O que é que eu preciso fazer para você me responder? Quantos dias eu preciso esperar antes de fazer alguma medida mais radical para fazer você responder às minhas mensagens? Demorou 2 semanas para você trocar uma coisa que aconteceu em um dia, que foram os contramarcos que vocês enviaram errado. Eu estou tentando agendar para vocês irem lá fazer uma medição. Eu tenho prazo para entregar o meu apartamento em São Paulo. Eu tenho que me mudar. E com essa brincadeira, o prazo já foi uma semana, porque eu estou uma semana tentando falar com você. João, por favor, me responde.